Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Eu sou o Batman. Que isso, cara? Batman com faringite? Que porra Batman é essa? É porque eu sou o Batman dos quadrinhos. O Batman do... o Batman do Nolan é que fazia... Eu, tá bom. Eu sou aquele cara contido. Ah, internet, olha só. Esse que vos fala é o Calavera. E está aqui comigo o Miotti. E aí, galera. Existe moral maior do que comprar um hotel? Do nada, o cara compra um hotel. Ele compra um hotel porque ele quer que as gostosas tomem banho na fonte. Pois isso é. Sim é moral, velho. Comprar um hotel por comprar um hotel, beleza. Até o Roberto Justo compra um hotel. Quero ver ele botar uma Juju Salimene e a Nicole Boss pra tomar banho no chafariz. Não consegue, flutua. Ah, é. Está comigo aqui também, Brunão. E eu pensei que as minhas piadas eram ruins. Então, internet, vocês estão vendo que nós voltamos àquela época em que eles fazem essas frases totalmente sem sentido. E eu fico com essa cara de babaca tentando lembrar de que novela das seis eles tiraram isso. Ah, você é um idiota que não presta atenção nas referências. Olha só, internet, voltamos com mais um episódio muito foda do Jurassic Cast. Overdose. Overdose, né, meu amigo? E eu tô cansado dessa porra. É isso. Depois dessa, vamos começar a preparar pro Hobbit. Pois é, caralho. Sim, Interneticos, voltamos com o último episódio da série do Jurassic Cast sobre Batman. E não podíamos terminar esta série de... Eu ia falar reportagens, eu não sei porquê, mas eu quero falar série de programas falando sobre o Batman, os filmes do Batman, que ressuscitaram o Homem-Morcego no cinema, e não só ressuscitaram, como levaram o Batman ao patamar de um dos heróis mais cultuados, um dos heróis pop mais cultuados do novo milênio, e eu tô ficando excitado só de falar dele. É do Batman do Nolan, cara. Pois é, todos aqueles filmes do Batman do Nolan, o primeiro, o segundo, o Batman Cavaleiro das Trevas e agora o Ressurge. Vamos a dar aquela destrinchada maquiavélica que você só vê aqui no Jurassic Cast. E nós voltamos logo após os recados do Jaimeio. Let's put a smile on that face. Eu sou de Tânia. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Tchan, super-heróis contra a pirataria. É isso aí, bate no pare, vamos arrebentar. E chegamos a mais uns recados do Jaiminho. Recados esses que não são mais reclames, né? Porque você já sabe que nós temos agora só o programa de recados, que e-mails e absurdos que a gente lê, né, Bruno? Aquele tá bom. Inclusive, daqui a 15 dias, Jurassic Combo 2 na área, hein? Ih, vai publicar aquele lá, viu? Aquele tá mamilos, hein? Caraca, aquele tá... Tá mamilaço. Aquele tá saindo do caixão, velho. Eu tô participando. Aquele... Eu voltei. O Miotti voltou igual o Roberto Carlos, voltou pra ficar. Canta aí, Miotti, canta aí, eu voltei pra ficar. Ah, eu não. Por falar em Roberto Carlos, ai, caralho. A gente, o Calaveira e o Miotti estiveram numa coletiva, numa entrevista exclusiva, numa... Nossa, primeira entrevista exclusiva. Numa press junket com duas pessoas que estão envolvidas aí com alguma coisa de Roberto Carlos. Explica o que foi aí essa semana. É a mulher que trocava a roupa de cama dele e a outra que era que disse que é filha dele. Que com ele. Não, mentira. Não, você é doido. Que isso? Tá maluco? Não, bota um pino nessa merda aí. Não. Não. Nós estivemos aqui no Hotel Mercury, aqui em Brasília. Gentilmente, o diretor Breno Silveira e a atriz Ludmilla Rosa nos receberam no hotel pra falar um pouco a respeito do filme, o novo filme do Breno Silveira, que é o mesmo diretor, os dois filhos de Francisco, que é o A Beira do Caminho. Eu não vi ainda o A Beira do Caminho, mas eu tô, juro pra vocês que a entrevista que vocês fizeram com os dois aí, com o diretor e com uma das atrizes do filme, junto com o Leva Hora aí do... Como é que é o nosso programa? Vale a Pena ou Dá Pena? Vale a Pena ou Dá Pena, o cara não sabe nem... Junto com o Vale a Pena ou Dá Pena. E eu tô querendo muito ver o filme, cara. Até porque eu sou um grande fã de Roberto Carlos, sempre gostei. Todo mundo sabe aí da minha interpretação de Cavalgada. Pena que nesse filme não tem Cavalgada, né? Não, não tem. Eu também não tive coragem de fazer aquela pena. Passo do pinguim. Fazendo assim, chamando o Coringa. É Danças da Podesfera, Radiofobia 93. Eu estive 93. No Radiofobia 93, olha um aí. Programa muito foda. Cara. É uma nova proposta do Léo Lopes, né? Que ele vai fazer um quadro todo mês, vai ter esse quadro, que se chama Almir Marques Entrevista. É um rapaz do... Santa Catarina. De Santa Catarina, tá? Ele tem um programa de rádio. E entrevistou vários dubladores. E tem esse arquivo lá guardado. Dubladores clássicos, como Newton da Mata, isso. Orlando Drummond. Pô, Valdir Santana. Tem o Monja também, tem o Valdir Santana. Cara, tem muita entrevista lá rara. Tá? Ele tem um acervo muito bom. Não, fantástico. Olha, o Léo Lopes tá de parabéns de ter conseguido trazer isso aí pro acervo do Radiofobia. É um tesouro isso. Eu escutei o programa e eu fiquei emocionado de ouvir a entrevista com o Newton da Mata, cara. Porque, pô, é uma coisa que... E com o Drummond também, ele fez duas entrevistas com o Drummond. Pois é, tem duas entrevistas com o Drummond, com o Newton da Mata, mas a do Newton da Mata particularmente me emocionou bastante, porque, assim, é uma pessoa que já se foi, né, e que a gente não vai ter nunca a chance de entrevistar ou conhecer, e aquilo é uma raridade, cara, uma preciosidade única. É muito bom ele falando sobre... dublar o Bruce Willis, sobre dublar... O Lion. Pô, muito legal, cara. Parabéns, Léo. E você, internet, já conhece a nova atração do Jurassic Cast? Já conhece o novo vlog do Jurassic Cast, que é o Tá Na Hora do Tchaka? Pois é, nós já lançamos um primeiro episódio e o segundo episódio vai ao ar agora na quinta-feira. Isso, se você ainda não conhece, você ainda não assina o canal, larga de ser preguiçoso, www.youtube.com/JurassicCast e se inscreve nesta bagaça e vamos ser felizes, porra. Tá de frente, tá de lado, tá em cima, tá embaixo, remelejo no bumbum, hobby, paixambara, batiguel, pra quebrar no meio. E o Facebook do JurassicCast, Biot, qual é? Nosso Facebook é o facebook.com/JurassicCast. Eu quero lembrar todo mundo que sempre que a gente tá fazendo promoções, a maioria delas são no Facebook. Isso. Tá? E muitas promoções são com ingressos pro cinema. Essa semana agora vai ter também. Só conteúdo exclusivo do Facebook. Isso. Twitter, @JurassicCast, o nosso Twitter, que basicamente o JurassicCast nasceu no Twitter e se expande através do Isso. Twitter. Eu que sempre falei mal do Twitter, que eu achava o Twitter uma ferramentazinha troncha. Isso antes de ter site, qualquer coisa. Mas, cara, hoje em dia eu posso me dizer que eu sou um viciado no Twitter. Então, de promoções relâmpagos, olha só, tivemos uma promoção relâmpago. Foi oferecido um jogo do Jurassic Cast para vocês ouvintes, que era lá do Left 4 Dead 2, olha aí. Se você não segue o Jurassic Cast, tomou na tarraqueta. Se você só assina pelo feed, saiba que o Jurassic Cast é um programa do www.jurassicast.com.br, um portal de entretenimento maluco de cinema, de quadrinhos, de televisão, de séries, de tudo quanto é putaria, tá lá. É uma beleza, rapaz. Tem que entrar lá. Todo dia tem atualização. Todo dia. Olha aí, todo dia tem atualização. Qualquer coisa que me der na telha, a gente publica lá. Isso. E se você quiser manter contato com a gente, quer ter o seu e-mail lido no Jurassic Combo, mande e-mail para jurassicast@gmail.com. Pessoal, mais um recadinho lá da Fiction Corporation. O Alexandre pediu pra gente falar aqui agora pra vocês. A camiseta da Wayne Enterprise está de volta. Ele já repôs o estoque, pois... E corre logo, viu? Porque a anterior esgotou em uma semana. Não, e hoje, quando ele me falou comigo hoje que ele tweetou que a camisa voltou, já vendeu 3. Olha aí. Então corre everyone. Que o pessoal tá comprando mesmo, viu? Chupa everyone. Depois tu vai ficar... Pois é. Então corre lá e compra a sua camiseta da Wayne Enterprise, que está maravilhosa. Por falar em Wayne Enterprise e Batman do Lola, vambora que o programa tá gigante, caralho. Vambora, vamos se mandar. Tchau. Beleza, meu Bate-Compadre. Batman, ou conhecido como Homem-Morcego. Bom, até aí, graças a Deus que nunca traduziram isso, né? O Brasil, mas que traduziram. É, realmente, isso é uma merda. Porque Super-Homem virou Superman virou Super-Homem, né? Agora, Batman virar Homem-Morcego ia ser uma merda. É porque tem em outros países, se traduz o nome do herói, né? Em outros países, lê-se Portugal. Como é que é o Super-Homem lá? O Super Bastardo. O Super Gajo. O Super Gajo. Eu não era tão fã do Batman assim, tá? Também eu sempre não era, gostei. Não. Eu também não era. Eu sempre gostei, mas sério? Eu nunca. Sério, nunca vi assim essa profundidade toda, não, sacou? Eu sempre tive o Batman mesmo como um cara meio maluquete mesmo, cara. Depois dos filmes do Nolan, eu hoje eu não tenho o Batman como um maluco. Eu tenho o Batman como um estudo social, velho. Sinceramente. Uhum. É, não, simples assim. Os filmes do Nolan conseguiram trazer o Batman para o mundo real, né, cara? Assim. Você acredita que um maluco desse possa existir na vida real. E sim. Ele fez isso com maestria. Vou falar um pouquinho a respeito do hiato que teve entre o Batman Begins e o último Batman, que foi lá de 1997, que é daquele diretor que todos nós gostamos muito, que é inclusive um ícone hétero do cinema. Isso. Que é o Schumacher. Joel Schumacher. Joel Schumacher, este desgraçado, este ser desprovido de graça, fez o favor de destruir tudo aquilo que o coitado do Tim Burton tinha construído mal e porcamente já, né? Eu ia falar exatamente isso, mal e porcamente. É, porque o Tim Burton já tinha feito, ele tinha feito o favor, como a gente conversou no programa Eu Sou o Batman, Acredite Se Quiser. A gente tinha conversado isso, né? Que... Cara, rapidão. Tem um podcast na internet. Tem algum podcast na internet que tem o nome dos programas mais estúpidos do que o do Jurassic Cast, velho? Acho que não, cara. Tem, né? Mas enfim, vai, continuando. Vai. O Tim Burton tinha conseguido, com os filmes do Batman de 89 e Batman Retorno de 92, tirar aquele estigma do Batman do Adam West, como a gente já tinha conversado. Batman do Adam West, pra quem não tá se lembrando, é aquele Batman gordinho que tinha um hobby do cabelo lambido que passava na hora do almoço no SBT. Isso, é o Batman do Feira da Fruta. Todo mundo conhece. Ah, não, não me fala disso não, velho, por favor. Troço chato. Sobe a música. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, por favor. Mas enfim, não, continuando. Não, porra nenhuma. Depois que o Tim Burton saiu da direção, a Warner quis mudar o tom. Ela queria vender mais bonequinho, ela achou que o resultado do Batman, o retorno, não tinha sido tão bom quanto ela queria. Por que será, né? É, também o Tim Burton resolveu brincar de O Estranho Mundo de Jack com Batman, né? Puta que pariu. Como todos os filmes do Tim Burton, diga-se de passagem. Mas então o que aconteceu? E aí resolveram, não, vamos amenizar um pouco. E aí chamaram essa criatura do Joel Schumacher pra dirigir. Só que o Joel Schumacher é uma enrustida do Enrustida? Meu amigo, aquilo ali é destaque de escola de samba. Aquilo ali é o Concur. Tá, então desculpa. É uma b dotada do c***lho. Dotada. Isso, é uma dotada. Cara, ele é muito fresco, Joel Schumacher. Não é brincadeira, não. Ele sabe o que? Joel Schumacher, se fosse brasileiro, ele seria autor de novela das oito. Não, ele seria carnavalesco. Fácil. E autor de. Ele seria carnavalesco, pra chegar de destaque, ele seria autor de novela da Globo. Imagina. Imagina um filme do Batman dirigido pelo Jorge Fernando. É o filme do Joel Schumacher. Isso. Exato. Imagina o filme do Batman, uma apresentação do Criança Esperança. É isso que aconteceu com Batman Forever. Caralho. E Batman e Robin. Batman e Robin foi em 97. É aquele filme que tem Batman Milos, que tem o Bat-Cartão de Crédito, que tem a Era Venenosa se vestindo de gorila rosa, que tem o Bane retardado, que tem o Arnold Schwarzenegger falando, sabe o que acabou com os dinossauros, a Era do Gelo, tem a Batgirl. Batgirl. Tudo errado, velho. Tudo errado. Cara, a Alicia Silverstone naquela época, ela era um símbolo sexual, né? Todo mundo queria comer ela, bicho. Porra, tem um filme que passava no SBT que ela era uma babá. O elenco inteiro do filme queria comer a mulher, velho. Isso. Nem Gabriela chegava perto dos pés dela. Brincadeira não. Brincadeira não. Você viu esse filme, Otto? Não lembro, não. Rapaz, ela era babá de umas criancinhas, aí o pai ficava tipo... Lambendo os beiços. Ele tem uma cena que o pai, se não me engano, se esconde dentro do armário dela Pra ver ela trocando de roupa. Velho. Inclusive aparece meia champola, meio eu não vou falar o que eu fiz vendo esse filme. Porque nós estamos recebendo reclamações que o Calaveiro é nojento. Não, eu estou dando nojo nas pessoas. Eu acho engraçado que quem falou isso tem uma foto. Eu não vou falar nada. Não, o que aconteceu é que as críticas sobre o Batman e Robin foram demais. A bilheteria não foi lá essas coisas. Os fãs reclamaram muito, reclamaram demais. E a Warner falou: chega de Batman no cinema. Olha só o que aconteceu. Os fãs reclamaram tanto que o diretor, no documentário que tem no DVD do Batman e Robin, um documentário onde ele fala: eu venho aqui pedir desculpa a vocês porque eu exagerei. Ele fala isso no documentário. Agora, pra você ter uma ideia, pra um diretor pedir desculpas do que ele fez num filme, Ele ficou marcado, né, cara? Porque ninguém mais queria ver um filme do Joel Schumacher, né? Ninguém queria mais saber de Batman, porque ninguém falava em fazer um novo filme do Batman, e o pessoal pensava: ah, beleza, lá vem Schumacher de novo, entendeu? Ou então: ah, não, lá vem troca-troca na Batcaverna de novo. Ninguém queria mais isso. E aí a Warner botou o projeto engavetado do Batman 5 por quase 10 anos. Em 2003, algumas pessoas em Hollywood começaram a se mexer pra trazer de novo o Batman no cinema. Por que em 2003? Não tenho a menor ideia por quê. Também sei não. Em 2002, qual foi o grande sucesso de bilheteria com o herói? Blade. Não. Spider-Man do Sam Raimi, cara. Ah, é verdade. É. Da Sony. Isso. O Homem-Aranha fez o maior sucesso no cinema, cara. Foi. Foi dinheiro que não acabava mais. E aí o que a Warner falou? Caralho, olha o dinheiro que o Homem-Aranha tá fazendo. Ai, meu Deus, o que que a gente tem de herói? Aí alguém falou assim... Tem a bicha. Tem o Batman. Tem a bicha, quem? O Batman. Aí ninguém fala, ah, meu Deus, então vamos fazer o seguinte. Você faz um roteiro do Batman, você faz um roteiro do Super-Homem. Que ano que saiu o Super-Homem e o Retorno? Nossa, que esse é outro horrível também. 2006, né? Entendeu? Batman. Então eles começaram com o Batman e depois fizeram o Super-Homem. Então assim, o que que motivou voltar ao Batman? Um outro filme de herói que voltou a fazer sucesso na concorrente e alguém precisava ganhar dinheiro. E como é que o Nolan entrou na história do Batman? Cara, o Nolan era um diretor que estava começando a fazer algum sucesso. E no ano 2000 ele fez um filme chamado Memento, em inglês. Pra caralho. Em português chama Amnésia. Amnésia. Esse filme é muito foda. Esse foi o filme que ele chamou mais atenção. E aí a Warner queria alguém novo, alguém que pudesse trazer um frescor pro Batman, né? Chamaram ele e chamaram um cara chamado David Goyer para escrever a história. Alguns dos roteiros do do Goyer. Alguns roteiros interessantes, tá? Não vamos contar antes dos anos 2000, porque antes dos anos 2000 ele escreveu Van Damme Implacável, Kickboxer 2. Mas por ele ter esse background de quadrinhos, ele escreveu, por exemplo, o Blade, o primeiro, escreveu o Blade 2, escreveu o Blade 3. E aí ele tinha esse background, né, cara? E aí o nego falou, não, vamos ver o que que esse cara pode fazer pela gente. E ele, junto com o Christopher Nolan, tiveram a ideia de usar como base para trazer o Batman de volta a história do Frank Miller, que ele escreveu, chamado Ano 1, Batman Ano 1, Year 1, né? Que é a revista do Batman que meio que reconta a origem do Batman, né? O Batman Ano 1 começa com o Bruce Wayne retornando para Gotham City, depois de ter passado muito tempo fora, estudando e tal, ninguém sabe ao certo o que ele ficou fazendo fora de lá. Ao mesmo tempo em que chega à cidade também um novo policial, Tenente James Gordon, para trabalhar numa Gotham que está dominada pelo crime, pela corrupção policial, etc. No Batman Begins, a ideia era contar como o Bruce Wayne se tornou o Batman. Tão foda, né? Tão foda. Isso. E eles fazem isso de maneira, na minha opinião, magistral, porque era o jeito que dava para fazer. Todo mundo viu o filme, não preciso falar mais detalhes sobre a trama, o que que acontece. Eu fico imaginando os outros ninjas lá, velho. Vem cá, você é quem? Não, meu nome é Bruce Wayne, eu estou aqui para aprender as artes dos ninjas. Mas você vê de onde? Não, meus pais são milionários, eles foram assassinados. Como é que é? Tu é rico? O cara sou. E tu tá nessa merda porque tu quer? É, pois é. Velho, tá todo mundo aqui porque foi pego roubando arroz. Você é maluco? Você vai ficar... Velho, na boa. Você tá nessa putaria porque você quer. Você podia estar em Ibiza. Você podia estar em Ibiza com vários modelos fazendo boquete em você e você tá aqui nessa merda. Você tá aqui nessa merda porque hotel. É. Ah, pro inferno. O Mio te achou massa comprar hotel. Comprar hotel foi do jeito que ele comprou, né? O Jurassic Cast, quando der dinheiro, vai ser a primeira coisa que o Miotti vai fazer. Vou comprar um hotel. Certeza. Miotti, porque você não comprou o carro, velho? Não. Comprei um hotel. Isso. Pra quê? Vou pra derrubar, mas eu comprei um hotel. Comprei um hotel pra tomar banho na fonte. O elenco do primeiro filme é o Bruce Wayne, é o Christian Bale. Isso, que na época, já tinha feito uns filmes legais, o Maquinista, né? É o Maquinista, cara, chama? É, pra explodir cabeça aí, que eu acho que muita gente não sabe, ele era o garotinho do Império do Sol. Exatamente. Caraca! Você sabia, não? Aquele do japonês que invade a casa Império dele? É, o Império do Sol, Spielberg. Cara, esse filme é ótimo, cara. Exatamente. Caraca, velho. Ele não é um sabia, moleque. Não. E tem a mesma cara até hoje, velho. Impressionante. É mesmo. Aí tem o Alfred, que na minha opinião é o melhor ator de todos os três filmes, que é o Michael Caine. Isso. Puta que pariu. Ele é um mega ator, cara, porque ele já fez tudo que é filme do mundo, cara. Esse cara não para de trabalhar. Ele tá com 1530 anos e ele ainda tá trabalhando, velho. Cara, e trabalha muito bem, velho. Eu gosto muito do Michael Caine. Nós temos o Liam Neeson com sua tromba, tendo o Henri Ducard no começo do filme. E lá pra frente, gente, no filme é de 2005, se você não viu, se fudeu. É, ele acabou é o Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Isso. Liam Neeson, inclusive, tá pintudo nesse filme, não tava? É que ele fica caindo pra frente, vocês perceberam isso? O que eu acho legal é que ele sempre faz papel de mestre, né, cara, recentemente. Porque o Liam Neeson tem cara de mestre, velho. Tem, velho. Ele tem cara de mestre, ele tem cara de que vai botar pra fuder. Isso. Ele tem cara disso, velho. E ele tem um vozeirão também, o Liam Neeson, né, velho? Isso, não é à toa que ele é Deus, dele. Né? Ele fez o leão lá, que é Deus, né, do Crônicas de Nárnia. É. É, tem o Morgan Freeman como o Lucius Fox, né? Que. Sim, sim. Não sei se todo mundo sabe, mas é um personagem até que tem nos quadrinhos. Sim, na época que eu li o Batman tinha o Lucius Isso, Fox. Exato. Era ele não sabia que o Batman era o Bruce Wayne. Não. Mas o Bruce Wayne gostava muito dele. Isso. Ele é um diretor lá da empresa do Wayne. É, ele é um cara legal, um bicho de boa. Isso. Nós temos nosso querido amado Gary Oldman. Vou copiar descaradamente um MRG dessa vez. Toda vez que citarmos Gary Oldman no Jurassic Cast, ele vai soltar essa frase. Manda aí, Brunão. Everyone! Eu não vou mais falar. Citaram Gary Oldman, vocês podem ter certeza que o programa será interrompido e será dito everyone. Isso. Pode ter certeza. O Gary Oldman é foda pra caralho. De novo. Everyone! De novo. Cillian Murphy, que eu não gosto dele, eu não consigo aturar esse cara. Ele é um dos atores favoritos aí do Christopher Nolan, né? Que ele faz o espantalho, né? O Dr. Crane. Ah, eu achei esse cara tão chato, velho. Eu acho ele muito chato, muito insosso, mas enfim, ele tá aí. Fala quem é que fez o Early. Fala aí, por favor. Rutger Hauer. Caralho, velho. A Morte foi de Carona, pô. Também o Blade Runner também. Feitiço de Áquila. Porra. Feitiço de Áquila, caralho. Feitiço de Áquila, ele tá mal, cara. Ele é bom, ele é o bom, mas ele é o mal, né, cara? Vão tomar no olho da tarraqueta quem está ouvindo, porque o Feitiço de Áquila é um filme muito bom, sim. Bom, e vamos falar também dessa vagabunda. Fale assim dela, não. Ah, cara, sério, eu não suporto. Ela fez Dawson's Creek, não fale mal dela, não. Eu não suporto Kate Holmes fazendo Rachel Dawes. Não me dá, cara, a foto dela no IMDB, você olha, ela só tem essa mesma cara. Parece que ela tá segurando um peido, velho. Velho, ela tem uma cara daquelas mulheres de nego cheio da grana, que acha a vida um saco. A Kate Holmes, eu acho que ela é a Sandy dos Estados Unidos, sinceramente. Muito bom, cara. Ela é a Sandy dos Estados Unidos, isso, velho. Isso, acertou, em cheio. Ela é muito chata. Sandy, você é ouvinte do Jurassic Cast, eu sinto muito. Mas você é chata, meu filho. Você é chata, você não é pouco chata, não. Você me dá sono. Você me dá sono. Não é à toa que teu marido estava no blog do dia da noite, não preciso de vocês. Me dá sono. E é isso, Batman Begins, foi esse sucesso. Arrecadou 372 milhões. É dinheiro, hein? É dinheiro. É, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito do Batman Begins. Eu acho que deviam ter escolhido um vilão melhor, cara. Cara, eu acho que não, eu vou discordar de você. Eu acho que o Ra's al Ghul acho muito insosso, sabe, no Batman Begins. Mas sabe o quê? Não poderia ser um vilão muito grande, porque ali era o começo do Batman. Ele estava se descobrindo. Ele tinha que contar a história do Batman. Isso. Ele não podia perder tempo contando a história do vilão, cara. Eu acho o filme fraco naquele negócio do final mesmo, aquele plot megalomaníaco de botar uma arma, de evaporar a água do inimigo dentro do metrô e jogar ela no meio. E aí a torre do Wayne, que fica no centro da cidade, é onde tem a estação de esgoto de Gotham. É um negócio, uma loucura do caralho. Não, é bem destoante essa parte, porque o filme todo é construído em cima de uma coisa verossímil. O Batman é verossímil, os gadgets do Batman são verossímeis, aí chega um cara com um plano de cientista maluco. Eu acho maneiro toda a preparação dele, aprendendo, por exemplo, ele aprendendo a se esconder nas sombras, sabe? Ele usando o negócio do símbolo. No Nolan, ele adapta a capa como um tipo um paraglide, né? Isso. O Batman usa pra flutuar ou pra não se esborrachar no chão. Mas a capa do Batman, originalmente lá nos quadrinhos, ela é utilizada pela camuflagem. O Batman usa aquela capa pra se esconder. pra ficar nos cantos, que é pra ele se esconder nas trevas. Porque o Batman, antes de tudo, ele é um detetive. Isso. Ele não é um doido que sai porrando todo mundo. E isso faltou. Aí eu vi muita gente reclamar no filme do Nolan por causa disso. Faltou muito daquele lado detetivesco do Batman, né? Até por isso, por conta dessas críticas, ele trouxe isso um pouco mais no segundo filme. No segundo filme, exatamente. No segundo filme e no terceiro filme também. É, cenas que eu gosto desse filme, eu gosto da última cena do filme, acho muito legal, que é a que introduz o Coringa, né? Uhum. Que o Gordon chega pra ele e fala, você... o negócio da escalada, né? A gente começa a usar semiautomáticas, eles passam a usar automáticas, né? Você começa a... usa colete, eles usam bala de perfurar colete. Isso. E aí agora você aparece e aí vem os malucos, né? Então assim, e aí, pô, mostra lá a carta do Coringa. Esse aqui matou, fez não sei o quê, salgou bacalhau e tal. E aí, pô... salgou bacalhau. E ele parece que gosta desse negócio de teatro, como de você gosta. De teatralidade como você, exatamente. E aí ele vira a carta do baralho do Joker, né? E é muito foda isso. Fecha o filme, você sai do cinema com um sorriso no rosto, cara, impossível. Gostei. Não encontrei nenhum chefão do crime. Então, sargento. Sou tenente agora. Você trouxe mesmo mudanças. Tiras corruptos fugindo. Esperança nas ruas. Mas? Narrows, não tem jeito. Falta pegar o Crane e metade dos malucos do Arkham que ele libertou. Vamos pegar. Gotham vai voltar a ser o que era. Mas e a escalada? Escalada? Nós começamos a usar semiautomáticas, eles compram automáticas. Nós começamos a usar Kevlar, eles compram munição perfurante. Daí? E você usando uma máscara e pulando de telhados. Olha esse cara. Assalto à mão armada, duplo homicídio, ele adora um teatro como você. Deixa um cartão de visita. Coringa. Eu vou investigar. Eu não te agradeci. E nem é preciso. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Esse derrubou bundas. Até hoje as bundas estão caídas, né? Porque cara, esse pra mim é o melhor da série, cara. Esse pra mim é o melhor filme de herói ever. Não só é o melhor filme de herói, como é um dos melhores filmes a respeito de estudos sociais. Eu gosto muito desse tema. Questão de anarquia, o poder do Estado, a ausência do Estado. O tempo todo no Cavaleiro das Trevas, o Nolan e os roteiristas, vamos também dar crédito só pro diretor, né? Tem muita gente por trás dos filmes do Batman, que merece todo o crédito. Mas eles trabalham muito bem a questão do limite daquela coisa da bondade humana, até onde você é bom e o que é ser bom. Porque o Coringa, por ser aquela figura caótica, ele tá o tempo todo testando esses conceitos. Eu acho isso muito interessante, cara. À medida que o Coringa vai fazendo com que as pessoas tenham que escolher, não só o Batman tenha que escolher, mas todos os habitantes de Gotham City tenham que escolher. Botar uma bomba ali, botar outra bomba aqui, aí você vai para um ponto, na verdade ele inverteu a ordem das coisas. E o próprio final do filme, que é aquela coisa de louco, né, cara? Que é aquela tensão absurda que você quase morre. A gente foi assistir o Batman Begins, eu pelo menos fui assistir o Batman Begins, com expectativas medianas, assim. Eu imaginava que seria legal, porque era o Batman, sabia que era uma coisa que estava sendo feita com respeito. Quando eu saí do cinema, eu saí com a sensação de, porra, neguinho acertou dessa vez, sabe? Quando eu ouvi falar do segundo filme, do Cavaleiro das Trevas, quando eles anunciaram o elenco, eu fiquei meio assim, caralho, que será que vem por aí, né? Porque me anunciaram que quem ia fazer o Coringa ia ser o cara chamado Heath Ledger. Heath Ledger era um ator considerado mediano em Hollywood, mas que fazia péssimas escolhas. Ele fez o Coração de Cavaleiro, um filme que nego toca Queen na Idade Média. Puta que me pariu! Eu tenho um ódio desse filme que vocês não têm noção. Ele fez o Patriota, que a gente... Incrível como a gente tá falando dessa merda desse filme. O filme é um dos piores filmes do Mel Gibson, se não for o pior, esse Patriota, velho. 10 coisas que eu odeio em você, ele fazia um galanzinho. Agora ele começou a chamar a atenção quando ele fez O Segredo de Brokeback Mountain, que ele fazia o Ennis Del Mar. Comeu um cu, meu irmão. Que era um cowboy gay, né? Filme do Ang Lee, que foi polêmico pra caramba e tal, concorreu ao Oscar, não ganhou. Mas enfim, começou a chamar a atenção aí, né? Eu gostei muito dele no Brokeback Mountain. Piadas à parte, eu gostei muito dele no filme do Heath Ledger. Eu vou te falar, eu vou te falar que eu acho esse filme insuportável. Não, o filme é horrível. O filme é horrível. O filme é insuportável. E não vem com esse papo, você que tá escutando aí, filhote de Cruz Credo, que depois vai lá nos comentários ou no Twitter falar que a gente é chato. O filme é péssimo, porque é uma história de amor péssima, é chato pra caralho. Não é porque os caras são gay, não, que ninguém tá falando isso, não. Até porque a cena deles dois é muito engraçada. O bicho vai no seco, né, velho? Eu preciso assistir de novo pra talvez ter uma outra percepção agora, mais maduro, sabe? Mas eu, quando assisti, achei muito chato. Achei muito chato. Tem a Anne Hathaway pelada, né? Serve disso também, os peitão dela. A imagem do Heath Ledger, ele foi guardado a 7 chaves, né, cara? Isso. Eles não mostravam exatamente de jeito uma nenhum. Coisa que e eu ficava assim, porra, mas Heath Ledger, não sei o quê, e tal, galanzinho fazendo Coringa, sabe? Eu fiquei meio assim. E aí eu me lembro, cara, como se fosse hoje, eu tava acompanhando o Omelete, saiu um vídeo que alguém fez do Heath Ledger nas filmagens da cena do... É dentro do túnel. Isso, dentro do túnel. Ele andando de skate, cara. E aí eu na hora pensei assim, caralho, velho, o Coringa vai andar de skate nesse filme, velho. Ele vai falar, I know, right? Cara, e eu fiquei em pânico, velho. Eu falei, pronto, fudeu. Vai ser uma merda. Vai ser uma merda porque esse cara vai estragar o Coringa pra mim. E aí só me salvou quando saiu o primeiro trailer. Cara, eu lembro da única imagem oficial que a Warner tinha lançado, que a Warner tinha liberado, que era o Heath Ledger vestido de Coringa, todo maquiado, atrás de um vidro meio transparente, mas meio embaçado. Ele escreveu, fez um sorrisinho de sangue, né? Aqueles olhinhos, e botou Why So Serious. Isso. E a gente ficou com essa imagem muito tempo na cabeça, que era a única verdade que tinha. E quando o nego viu ele falar Why So Serious? Ah, meu irmão, velho, a nerdada pirou o cabeção. Eu creio que o Bruno também devia estar nessa, né, Bruno? Eu fiquei maluco porque eu falei, porra, o cara acertou o tom. Eu não queria Jack Nicholson de novo e eu não queria, sei lá, Jorge Romero, entendeu? Eu queria que, pô, que fosse maneiro, sabe? Eu queria que caralho, eu queria gostar do filme, sacou? Eu queria ficar... Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Isso não é rock, não, cara. Eu queria ser eu, cara. Eu queria que o Coringa fosse eu. Não, não queria ser o Coringa, não. Deus me livre. Mas eu queria que desse certo, sabe? Assim, eu queria ver um filme maneiro com o Coringa que eu conheço dos quadrinhos, entendeu? Quando você assistiu o trailer, você achava que ia ser uma parada maneira, mas você não imaginava que o filme ia ser tão foda assim, velho. O trailer não mostra nada. O trailer, cara, ele te mostra, sei lá, um monte de cena... E ele não te conta o que vai acontecer no filme. Porque você assistindo o trailer, você vai imaginar... Ah, o Batman tá caçando os bandidos. Aparece o Coringa e ele fala... Kill the Batman. Né? E aí pronto, sim, você fala pronto. Aí vai ser o Coringa querendo matar o Batman. Mas cara, você caga pra Harvey Dent. Você não imagina que o foco do filme é na porra do Harvey Dent, velho. o roteiro ele foi escrito baseado em duas obras dos quadrinhos, né? Uma delas é o Longo Dia das Bruxas, né? Que é contando uma história quando o Harvey Dent vira o Duas Caras, né? É essa parceria entre o Gordon, o Batman e o Harvey Dent. Harvey Dent, o promotor público, querendo pegar os bandidos, o comissário Gordon também, e o Batman, essa aliança entre os três, e como é que eles se relacionavam para poder pegar o bandido tal, não sei o quê, e aí esse começa a acontecer... Clube da Lulozinha, né? Véio? Isso, começa a acontecer uma série de assassinatos e tal, e lá pelo meio da história o Harvey Dent sofre um acidente. Na verdade é completamente diferente do que aparece no filme, ele é atacado no meio de um julgamento por um dos bandidos lá e joga ácido na cara dele, né? Isso. Isso é clássico do Duas Caras. E ele acaba virando Duas Caras, enfim. E tem também, foi baseado no clássico, de todos os clássicos dos quadrinhos, que é a Piada Mortal do Alan Moore. A Piada Mortal do Alan Moore foi a primeira vez em que se contou a origem do Coringa, de como é que o Coringa se tornou o Coringa. E o Coringa se tornou o Coringa porque ele teve um dia ruim. Caralho, velho. Assim, ele era um cara... Eu não vou estragar pra vocês irem atrás da Piada Mortal, que é fantástico. De repente um dia a gente faz até um elo perdido sobre ela. O que que acontece? O Coringa quer, nesta revista, provar que qualquer um pode ficar louco tendo um dia ruim. Então ele apronta um monte de coisa na vida de um determinado personagem pra provar que qualquer pessoa normal pode ter... Se for muito instigada, né? Isso, se for muito atormentada psicologicamente, pode pirar e pode ir pro caralho. Como ele foi um dia, como o Batman foi um dia. Corre atrás da Piada Mortal, escrita por um dos mestres dos quadrinhos, que é o Alan Moore. Muito foda mesmo. No filme, o Coringa resolve fazer isso com o Harvey Dent. Provar que, tendo um dia ruim, você pode ficar louco. E ele faz isso, botando ele, prendendo ele lá não sei aonde, queimando a cara dele, matando a Rachel. Cara, ele perturba o Harvey Dent de tal maneira que o Harvey Dent entrega os pontos, né, cara? Ele falou, velho, não existe motivo pra ficar se lutando por essa porra desse mundo. Esse mundo tá destruído. E aí ele abraça o capeta mesmo, meu. E ele vira realmente Duas Caras. E ele decide que a única justiça infalível é o acaso. Então ele usa aquela moeda que tem duas caras. E uma fica queimada depois lá do incêndio da mulher, né? Tudo é na chance. Mas tem uma cena que eu acho muito foda, velho. Que é quando ele vai enfrentar um figurão lá que conspirou pra matar a Rachel. Aí ele aponta a arma pro cara. Não, peraí. Não é um bandidão qualquer não, cara. É quem? É o Eric Roberts, velho. Mas eu não sei que gana que vocês têm nessa no Eric Roberts. Você e o Vivaco, velho. O cara não é ruim, não. Não, ele é péssimo. Ele não é ruim, ele não. No Mercenários tá bom. No Heroes ele tá ótimo. Puta que pariu, velho. No Heroes ele morre como ninguém no Heroes. Aí ele vai, joga a moeda pra cima e fala, agora sua sorte vai ser decidida pelo acaso. Joga a moeda, dá a moeda branca, né? Daí ele falou, hoje é o seu dia de sorte. Aí ele vai, põe o cinto, o cara, ei, peraí, você falou que ia me livrar se a moeda desse... Ok, ele falou, sim, mas eu joguei a moeda pra você, eu não joguei a moeda pro seu motorista. Aí ele joga a moeda, dá preto e vai na cabeça do motorista. Isso. Pá! Aí o carro capota e o Eric Roberts morre. Again. Para nossa alegria. O filme traz ainda no papel do Harvey Dent o Aaron Eckhart. Fez um Harvey Dent muito legal e um Duas Caras meio muito louco, muito maluco. Ele fez um Duas Caras puto como poucas vezes eu vi uma pessoa estar. É verdade. Ele estava com o corpo, ele estava com metade do rosto. Não estava em carne viva, ele estava em esqueleto. É. E a enfermeira vira e falou assim, ele está acordado? A enfermeira, sim, ele está. Ele não aceitou nenhum analgésico, velho. Ele não aceitou nenhum analgésico. Isso é muita raiva, bicho. Michael Caine de volta, Christian Bale volta pro papel, o Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy, menos aquela vagabunda da Katie Holmes. Que isso? mas no lugar dela botaram a senhorita Bulldog, né, velho? Isso, puta merda, é outra que dá vontade de matar, velho. De raiva de ser tão feia, né, velho? E sabe o que é pior? que ela é feia pra caralho. Ela tem o corpo horroroso, ela tem as tetas caídas. E o filme trata ela como se fosse a mulher mais linda de Gotham City. Isso, eu fico muito indignado com isso, porque tu tem o Batman atrás dela, tu tem o Harvey Dent atrás dela, e o Coringa, quando encontra com ela, ele fala assim: meu Deus, você é linda demais. Falei, aí quando eu vi essa cena, eu falei: velho, ela é a maior mocoronga que tem nesse salão. Essa velha de 60 anos do lado dela é mais gata que ela. Cara, mas o negócio é que só tem maluco em Gotham City, né, velho? É, acho que essa é a razão. Só os malucos que gostava dela. Pô, ela é feia demais, filha, vai fazer não, uma plástica nessa cara. O Coringa tava sendo irônico, né? O Coringa tava de sacanagem, ele, porra... É, ele deve ter olhado assim: oh, você é uma bonita. Beleza. Se é que vocês me entendem, aí faz assim com o pé que nem o Didi. Exatamente, porra. Dá licença, né? Gente, Maggie Gyllenhaal não dá. Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Esse filme, pra mim, cara, é o melhor filme de heróis já feito, cara. Porque ele não é só filme de herói, né, cara? Podia não ter Batman, sabe? Que já era foda pra caralho. É, no lugar do Batman, você podia botar um detetive qualquer, né? Isso. Um policial qualquer. Cara, esse filme tem uma das cenas que tem uma das sequências de cenas mais impressionantes que eu já vi. Eu nunca pensei que alguém fosse ter capacidade pra construir uma cena dessa. Uma delas é quando o Batman vai invadir aquele... Que ele descobre onde tá o Coringa. E ele vai invadir aquele prédio em construção todo escuro. E aí o Coringa, com um grandíssimo FDP, amarra os reféns e bota os reféns como os bandidos. E bota os bandidos como reféns. Fica aquela zona do caramba. Só o Batman que consegue salvar aquilo ali. Aí o Batman salva os reféns. Inutiliza os bandidos e não deixa os policiais fazerem besteira. E aquela cena das duas barcas, velho, que pra mim aquilo ali é uma coisa impressionante. Eu só não gosto de uma coisa dessa cena dessas barcas, que é o bandido todo cheio de honra pegar o detonador e jogar no rio. Velho, aquilo ali me irrita profundamente, cara. Tem outra coisa que é fantástica, que são as frases, cara. Esse filme tem muita frase boa. Ele parece Poderoso Chefão, cara. Qual, por exemplo? Cara, todas as do Coringa, todas. Good evening, ladies and gentlemen. Ele é muito debochado, Coringa. Ele é muito debochado. Não, que entra lá, na hora da reunião dos bandidos lá, que ele fala que vai fazer a mágica. Puta que pariu, eu pulei da cadeira naquela hora. My jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. Caraca, é muito foda aquilo. Foda demais. Todas as cenas dele são... Ele rouba a cena em todas elas, cara. Em todas elas. O interrogatório entre ele e o Batman, cara, é muito foda, cara. É muito foda. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete me. É, porque quando ele entra, quando o Batman entra, ele já dá uma porrada na cabeça. Ele não começa pela cabeça, bicho, que o bandido já fica tonto, cara. E aí você não vai poder continuar. Ele dá um murro na mão dele assim, aí ele... Isso, agora sim. Cara, ele é debochado demais, cara. Ele não, é debochado. E ele falou, onde é que tá a Rachel? Where's Rachel? Né, que ele fala, o Batman vai... Aí ele, como é que eu vou saber? Eu tô aqui dentro. Isso. Cara, ele é muito escroto, velho. Onde é que você botou os dois? Eu? Eu tô preso aqui, cara. Não tô fazendo nada. Why you wanna kill me? E aí ele... Eu não quero te matar. Você é divertido demais, cara. Caralho, você me completa. Você me completa. E ele, esse é um diálogo... Da piada mortal. Não, eu acho legal que depois de tomar porrada pra caralho, Batman sai correndo, que ele fala que fulano tá na rua tal e a outra tá não sei aonde, e no final é trocado, né? E ele tá dentro da sala de interrogatório, sentado no chão, todo arrebentado. Aí ele fala assim: eu quero meu telefonema. Meu telefonema. Eu quero meu telefonema. É, eu quero meu telefonema. Vou ver meu telefonema. Tô gerando meu telefonema. My phone call. I want it. I want it. I want my phone call. That's nice. How many of your friends have I killed? I'm a 20-year man, and I know the difference between punks who need a little lesson in manners and the freaks like you who would just enjoy it. And you killed six of my friends. Do you want to know why I use a knife? Guns are too quick. You can't savor all the little emotions. You see, in their last moments, people show you who they really are. So, in a way, I knew your friends better than you ever did. Would you like to know which of them were cowards? Quantos amigos seus eu matei, velho? O cara já se incomoda. Na hora que o cara se incomoda, ele fala... E, velho, na hora ele pensou, peguei o filho da puta. Falou, você quer saber qual deles gritou, chorou como uma mulherzinha? Cara, na hora que ele fala isso, velho, o cara tira o paletó, corta a cena, tá o cara todo arrebentado. Não mata leão e o Coringa, eu vou matar ele, hein? Eu quero meu telefonema, eu quero meu telefonema. Você matou seis dos meus colegas. E aí ele olha pro cara e fala assim, seis? Com a cara de sabe, nossa, exagerei, sabe? Isso tudo. Não, ele aplaudindo o Gordon na hora que ele vira comissário. Nossa, cara, com a cara de debochado, velho. Comédia não, velho. Naquela ali não é comédia não, meu. Aquela ali me dá medo, velho. Na hora que o Gordon é nomeado como comissário, ele bate aquela... Ele fica batendo palma assim, cara. Aquilo me dá muito medo, velho. E o final, onde o Coringa consegue... Em teoria, corrompeu o Harvey Dent fica louco, quer se vingar do Gordon, pega o filho do Gordon, leva pra onde a Rachel morreu, né? Pega a família do Gordon, na verdade, inteira, bota na mira da arma, diga pra ele, diga pro seu filho que vai ficar tudo bem, do jeito que eu tive que dizer pra Rachel que tudo ia ficar tudo bem. Minta. É porque a Rachel morreu, tava falando com ele no telefone. Isso. Né? Minta como eu menti, sabe? E aí o Batman chega e eles conversam, não, mas você... A Rachel não teve chance, né? A gente escolheu, a gente sabia o que podia acontecer e ela tava na linha de frente, ela sabia que podia morrer, sabe? Não, o Coringa escolheu a mim, ele sacaneou a mim, você tá aí, você não tinha nada a perder. O Gordon também fingiu que morreu, sabe? E aí? E eu tava na linha de frente e agora eu me fudi e vou levar todo mundo junto comigo, sacou? Cara, isso é muito foda, cara. É muito triste o desfecho do Harvey Dent, eu achei. E aquele diálogo final também, aquele monólogo final do Gary Gordon. Oldman, do Gary Oldman também, é impressionante, né, velho? Isso. Ele vai ser aquilo, não sei o que, tarará, ele vai ser o Dark Knight. Aí, acaba o filme. Puta merda, velho. Cara, eu aplaudi de pé. Eu gritei filme, no cinema, pé, velho. Eu gritei, velho. Die a hero, or you live long enough to see yourself. kill the villain. I can do those things. Because I'm not a hero. Not like that. I killed those people. That's what I can be. No, no, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Call it in. A hero. Not the hero we deserved, but the hero we needed. Nothing less than a knight. Shining. I'll hunt you. You'll hunt me. You'll condemn me. Set the dogs on me. Because that's what needs to happen. Because sometimes truth isn't good enough. Sometimes people deserve more. Sometimes people deserve to have their faith rewarded. Chase him. Okay, we're going in! Go, go! Move! He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. He's not a hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. Quando vocês saíram do Cavaleiro das Trevas, o que que vocês pensaram assim sobre a sequência? Que ele não ia conseguir superar. Tanto porque o Heath Ledger morreu, não ia ter como continuar o Coringa. E eu achei que o filme não fosse. Eu achei que o filme não fosse se superar daquele jeito. Sinceramente, eu achei que ia ser mais do mesmo. Não, eu também achei a mesma coisa. Cara, eu saí do cinema achando que eles nem deviam fazer outro filme. Eu queria ver outro filme porque eu queria ver como é que ia ser a reação da sociedade contra o Batman. Pois é, cara, mas eu fiquei pensando assim, pô, o que que vão mostrar nesse filme? Vão mostrar o Bruce Wayne fugindo da polícia, sabe? É aquele negócio, pô. É o que eu achei se, ele, se ele não quer ser mais o Batman, é só ele pendurar a roupa, entendeu? E não é mais o Batman, cara. Entendeu? Guarda a roupa, né? Guarda a roupa e acabou, ele não é mais o Batman, sabe? Ele é milionário. Ele pode simplesmente guardar a roupa, gente, valeu, muito obrigado, tô indo pra China. Vou ser o Batman lá na China, sacou? Foda-se. Mas eu fiquei realmente assim, cara, o que que vão aprontar pro terceiro filme? E aí, quando anunciaram que o terceiro filme ia ser com o Bane, eu falei, ih, caraca, vão matar o Batman. Agora você está entrando no momento da Odesse! The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Pois é, agora, neste momento, que eu evoco meu amigo Gary Oldman. Gary, por favor, chupa. Everyone! Muito obrigado, Gary. Cara, o Gary hoje tá ativo no programa, né? Eu sempre falei que o Bane era um vilão foda. Ele foi apresentado da maneira errada e no momento errado do Batman. O Bane dos quadrinhos, ele surgiu pra aleijar o Batman. Isso. Como eu falei no vídeo, como eu falei lá no Tá Na Hora do Chaka. O Batman não morre. Ponto final. O Super-Homem morre, mas o Batman não morre. E a DC, o que a DC fez pra dar aquela reviravolta na revista do Batman? Ela aleijou o Batman. Só que nenhum dos vilões do Batman tinham conseguido tal sucesso. Então ela criou um novo vilão, que era o vilão do Bane. E a origem do Bane é bem aquela origem que é contada no Ressurge. Ele foi criado numa prisão. Numa prisão lá na ilha. O país que ele morava era tão escroto que ele estava pagando pelos crimes do pai. E a origem dele é bem aquele ali. Ele tem que se virar desde cedo. Imagina um bebê, velho, dentro de uma prisão, cara. Como é que sobrevive? E aí ele começa a treinar corpo e mente. Ele lê os filósofos, ele lê Platão, lê Nietzsche. Ele trabalha muito bem a mente. O que o Bane queria com o Batman era quebrar o Batman. Tanto que ele falava isso o tempo todo. Eu quero quebrar você. E ele quebra o Batman psicologicamente, porque o Batman tá tão abalado psicologicamente que ele não consegue. Ele tá com problema de insônia, ele tá muito depressivo, o Batman. E chega uma hora que ele descobre que o Batman é o Bruce Wayne, ele invade a mansão Wayne e quebra a coluna do Batman. E aí vem o Batman, que seria o Asa Noturna, o Azrael, aliás, depois, aí a coisa descamba do caralho, aí a coisa fica uma merda da porra. Todo o terceiro filme, ele tem muitas referências, como a gente já falou, do Cavaleiro das Trevas, como, por exemplo, o início do filme. Cara, eu achei aquilo foda demais. A gente encontra no início do filme um Batman destruído, envelhecido, amargurado, porque não pode ser mais o Batman, quer dizer, o Bruce Wayne não pode mais fazer aquilo que a essência dele leva ele a fazer, que é ser o Batman. Cara, e eu achei muito foda que ele tá com o corpo todo destruído, assim, fisicamente. Eu lembro que ele tá com uma bengala. Ele fica com uma bengala no início do filme. E eu achava que aquilo ali, ou era charminho dele, sacou? Falando, é, para as pessoas acharem que eu sou um velho excêntrico e tal. E não, de fato, ele tava virando excêntrico mesmo. Ele fechou a mansão Wayne toda, cobriu a mansão toda de lençol branco, ficava só isolado lá no quartinho dele. E aí, quando ele vai no médico, cara, o médico fala pra ele, olha, fora a tua cicatriz no cérebro, fora o teu o perfuração no rim, um monte de coisa que ele falou, você tem um probleminha no joelho, na cartilagem do joelho. Aí ele, qual o problema? Elas não existem mais. Eu não sei que tipo de coisa que você anda fazendo, eu não sei que tipo de loucura que você anda fazendo, mas tira, olha só a chapa aqui, ó. Velho, tá osso com osso, cara. Então é um Batman que ralou pra caralho e tá sofrendo os excessos da juventude dele. Ao mesmo tempo, começa a surgir na cidade o Bane, que é um mercenário, né? Ao mesmo tempo em que aparece a Mulher Gato, que não se chama de Mulher Gato no filme. É a Selina. O plano de atuação, o plano que o Bane, né, que até então a gente acha que é o Bane, desenvolve no filme, é genial, né, cara? Que ele prende todos os policiais, vira pra Gotham e fala, ninguém vai deixar a ilha, ninguém vai deixar a Gotham. Se deixar a Gotham, eu explodir uma bomba nuclear, vai matar todo mundo. E vocês que ficam, a cidade de vocês. Não existe mais Estado. O Estado caiu, velho. Os Estados Unidos lavam a mão. Quando o presidente americano dá a declaração, Gotham, você não está sozinha. Aí o Robin, né, vira pro Gordon e fala assim, o que que significa? Ele significa que estamos sozinhos. É muito escroto, né, cara? É muito foda aquilo aí, velho. Lavo mesmo, se vira isso aí. É muito Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né, cara? Isso é muito Cavaleiro das Trevas, é cara. Muito inclusive mesmo. Tem um diálogo do Cavaleiro das Trevas, né, velho? Vários, né, cara? Vários. Não, mas aquele dos dois policiais, puta que pariu, né, velho? Não, é, aquele é o próprio, né? Não, a nossa reação no dia da cabine, né, Rodrigo? Porra, cara, ó, o cara, ele tá no programa isso aí, cara. Tô olhando, a gente não tava entendendo que porra era aquela. Ninguém entendia nada, né, velho? A maneira como o filme vai se desenvolvendo eu acho muito bom. Ele junta o arco do Cavaleiro das Trevas, como a gente já tá falando insistentemente, mas enfim, que se dane. E ele junta também um período do Batman que eu gosto muito, que eu já acabei de falar, que é aquela parte, que é aquele período que o Batman aleja, fica aleijado. Quando ele joga o Batman naquele bueiro, cara. Naquele bueiro não, né? Naquela cadeia. Aquela cadeia em forma de cone, né? Que é um tipo um buraco. E o conceito daquela cadeia eu achei muito bacana. Que o cara vira e fala assim, não, a cadeia ela não tem segurança, ela não tem guardas, e ela fica o tempo todo apontando pro céu. É uma forma de torturar os prisioneiros pra mostrar pra eles olha o quanto que eles estão perto da liberdade, mas eles nunca conseguem sair de lá. Uhum. Eu achei isso perfeito, cara. Eu achei isso muito legal. É muito foda. Muito legal mesmo. Eu só não engoli muito bem aquela coluna dele que voltou pro lugar, né? É, pois é. Essa parte eu também achei meio caída. E aquele treinamento a lá Rock Balboa na cadeia. Ele sai melhor da cadeia do que quando ele entrou. Isso, é verdade. Mas é a motivação dele, né, cara? Ele tem motivação pra sair dali. Porque o cara deixa a televisão ligada, mostrando o caos que ele tá deixando Gotham City. Ele tem motivação, fala, porra, eu tenho que correr atrás. Depois a gente acaba sabendo que, inclusive, toda aquela zona ali acontece por causa do Ra's al Ghul, né? Ele fica sabendo que o Bane também já teve preso ali naquela prisão, que foi a única pessoa que saiu dali, depois não foi. Ele acaba descobrindo que o cara seria o filho do Ra's al Ghul, também depois não era o filho do Ra's al Ghul. Fica meio bagunçado o roteiro, né? É, na verdade, quem é macaco velho de quadrinho que nem eu, já imaginava que aquilo ali não estaria certo, né? Porque nos quadrinhos o Ra's al Ghul tinha uma filha que tinha sido apaixonada pelo Batman. O Batman, inclusive, comeu ela e teve um filho com ela, que hoje, nos quadrinhos, é o Robin atual. E aí, todo mundo que é macaco velho de quadrinho sabe que a filha do Ra's al Ghul é a Thalia, né? E aí, quando apareceu aquela Miranda Tate, eu já fiquei, essa daí vai ser a Thalia. E ele come ela, tem um relacionamento com ela, então eu fiquei naquele negócio, essa daí vai ser. Né? Isso aí eu achei confuso. Por que ela deu pro cara se ela tinha tanta raiva dele querendo matar ele, pô? Tipo, ele confiar nela, né? É, que foi o que aconteceu. Ele confiou nela de tal forma que ele entregou a bomba nuclear na mão dela, né? Exatamente. O Bane, tipo, vira um babaquara, né? Automaticamente, isso, cara, um mega vilão, um amedrontador, simplesmente se torna um cachorrinho do lado da mulher. É, mas o que eu acho legal é que antes dele virar um cachorrinho, ele já tinha apanhado pra caralho do Batman. É, mas entendeu? Só apanhou porque o Batman foi inteligente igual no Cavaleiro das Trevas. Mas assim, eu acho que o principal no último filme, no Ressurge, que é um filme magnífico, é aquela caoticidade que ele dá pra Gotham City, né, velho? Eu achei aquilo ali de uma genialidade num roteiro, tanto que o Ressurge do Batman, que carrega no título, ele é uma metáfora tanto pro Batman quanto pra própria Gotham, né? E assim, a questão do conflito social, da covardia social que se tem hoje, que é muito explícito e muito implícito isso, sabe? Essa coisa da sociedade tá sempre se trancando dentro das suas ilhas de grades e falsa sensação de segurança e deixa o circo pegar fogo lá fora, né? E quando o Bane tira o poder do Estado e entrega na mão da população, velho, aquilo ali é anarquia geral. O poder, o Estado, ele confunde as pessoas, convencendo elas de que ele tem total controle. Mas na verdade o Estado não tem controle de picas nenhuma. Vamos dividir Gotham igualmente entre as pessoas. Velho, aí tu vê aquela maçaroca de gente invadindo os condomínios de luxo, arrancando o nego pelos cabelos de casa, nego invadindo casa, pegando tudo, roubando, batendo um no outro. É aquilo ali, entendeu? Dá um desespero aquele momento, cara. Dá um cagaço foda aquilo ali, cara. Dá um cagaço foda, porque a gente vê... Porque, cara, a gente vê o quanto que é sensível a sociedade que a gente vive. Que eu só tinha visto uma coisa semelhante a esse tipo de fenômeno social, que só é um fenômeno social, era no Ensaio sobre a Cegueira. Cara, e a gente viu um mesmo tipo de fenômeno, mais soft, mas a gente viu o mesmo tipo de fenômeno num filme de herói. Cara, isso é louvável demais. É verdade. Demais, demais, demais. É verdade. Nesse filme, eles trouxeram pra fazer o Bane o Tom Hardy, que eu vou te confessar que eu acho que nunca tinha visto antes. Também nunca vi esse cara, não. Mas ele participou do Inception. É aquele cara que ele vira e fala assim, você está no sonho, pense numa arma maior. Aí o cara vai pensando numa escopeta grandona. Pois é, então, o Tom Hardy, que eu não esperava muita coisa, me surpreendeu muito. O Bane de botar medo, cara, no Darth Vader, velho. E ele é escroto, ele é mal mesmo, assim, o bicho é tinhoso, velho. E a Anne Hathaway, finalmente uma mulher gostosa num filme do Nolan, do Batman, né? Que é a Selina Kyle. Agora, e a Anne Hathaway me surpreendeu muito, porque eu sempre fui acostumado a ver ela em papel de mocinha, de, né? E nesse ela, porra, domina ali o papel muito bem. Ela não é a Selina Kyle dos quadrinhos, é outro personagem. Mas pro universo ali do Nolan, pra mim, pelo menos, funcionou muito bem. Agora, uma coisa que me incomodou bastante no filme foi ela ser a pessoa que trai ele, que leva ele pra ser espancado pelo Bane, e no final ele, oh, ok, você é gostosa e eu entendo. Na verdade, você é tão tesuda que eu acho que você não é uma mulher má, porque você é muito tesuda. Isso na foi verdade, o pensamento do Bruce Wayne, né, velho? Na verdade, o que eu acho que ele pensou ali é o seguinte, bom, eu não tenho ninguém pra me ajudar, além da polícia que tá perdida, né? Não sabe o que faz. Porra, né? Velho, vamos combinar, tá? A polícia tá enterrada. Isso. E aí ele fala, bom, eu tenho que correr pra alguém que pode me ajudar. E essa menina um dia tava lá porrando uns caras no telhado e me ajudou bem. Então eu vou atrás dela, vou fazer um apelo aí, vamos ver se cola, né? É a única explicação que eu vejo pra ele não chegar e ter porrado ela. Tudo bem, não se bate numa mulher. Mas enfim, pra ele não ter pego ela e botado na cadeia. Batman daria porrada nela sim, certeza. Não, daria. Eu tô falando eu que não daria. Ah, tá. Não, eu também não. Mas o Batman daria com certeza. Certeza absoluta. De novo, vou repetir que eu fiquei muito incomodado com essa mulher gata. Os roteiristas e o Nolan entregaram pro personagem uma importância que ela não tem, cara, no universo do Batman. Ele botou a mulher gata no patamar do Batman. E que ela teve que fazer uma escolha moral. O filme inteiro ela é egoísta. O filme inteiro ela é maquiavélica. O filme inteiro ela só liga pra si mesma. Do nada ela resolve ter uma crise de moralidade. A explicação, pelo menos na minha cabeça, é de que, por exemplo, ela... queria sempre a anarquia, né? Era uma anarquia do caralho e tal. Quando o bicho pegou e chegou à anarquia, ela viu que não era tão legal assim, entendeu? Ela e eu, hein? É, exatamente. Ela viu que, porra, anarquia é foda, o negócio é pesado, então é melhor eu ficar na minha. E ela ficou na dela até que o Batman voltou e falou, olha, eu preciso da sua ajuda, vem comigo. E aí ela foi, entendeu? Cara, o filme é tão bom, que essas falhas de roteiro eu acho que nem passaram, sabe, são desprezadas, pra falar a verdade. Tem uma falha de roteiro que eu sinceramente, na verdade são duas, que é tudo no final ali com o negócio da bomba atômica. Na verdade são três, agora que eu tô pensando. Mas é chatice minha, tá? É chatice minha. O primeiro... O Batman perder tempo dando beijo na mulher gato, faltando um minuto e meio pra bomba explodir. Mas eu já te falei que tá, isso aí, tudo bem. Não é necessidade. Teteta, tudo bem, ele não ia perder a oportunidade. Mas ele, sabe, não ia perder um minuto e meio beijando ela, tá? Número 2. Ele falar pro Gordon, porque o mundo ainda será um bom lugar quando um policial... calejado, pegar uma criança, botar um cobertor nela e dizê-la que ainda há esperança no mundo. E aí, o Gordon, depois que o coisa fala, ele fala, Bruce Wayne? Sabe, cara, peraí. Como é que... essa foi a única criança que o Gordon fez isso, cara? Na vida? Foi aquela questão de momento. De repente ele sentiu naquele momento que o Bruce Wayne garoto sentiu também. Enfim. Mas ele fez só isso com essa pessoa. Quando ele chegava pra outra pessoa pra botar o casaco, ele falava, não, você não merece. Vou em outra. Não, peraí. Eu já fiz isso. Ele falava assim. Não, já fiz isso, você não... Ô, Gordo, vai lá, dá um apoio moral pra criança. Não, já dei apoio moral já fiz criança. Isso pra uma vez, uma pessoa, Bruce Wayne, lembro até hoje. Porra, toma no cu, né, velho? E a outra que me incomodou demais é o seguinte, beleza. Vou levar, estou na Bahia, vou levar a bomba atômica pra explodir no oceano. Cara, uma bomba atômica que explode no oceano, numa cidade litorânea... Ele não explodiu a 6 quilômetros dali, né? Porque diziam que o raio era de uns 6 quilômetros, não era isso? Era uma coisa 10 assim. 10 quilômetros. 10 quilômetros, tá. Digamos que ele tenha chegado a 10 quilômetros pra explodir essa bomba. Cara, cadê o tsunami? Não, radiação, cara. Acabou com Gotham City com a radiação, velho. A radiação no mar ali no litorâneo... Jogou a nave na água. Ele mergulhou na água. É isso que eu tô falando, caralho. O mar vem, porra. O mar vai vir, vai ficar... Tudo aquilo ali vai ficar radioativo, velho. A cidade vai morrer com a radiação. Tipo, tudo bem, ninguém morreu agora. Mas, gente, vamos embora daqui porque a cidade fudeu. Foi pro caralho, não. Aí todo mundo lá fazendo o enterro do Bruce Wayne, todo mundo tranquilo. entendeu? É, mas tem que ver se a bomba ia deixar radiação, né? Cara, claro que ia, bomba atômica, velho. O Batman é o quê? Uma barata que não morre nem com bomba atômica. Cara, o Batman não morreria não, velho. Caralho, velho, o Batman é uma barata, vai ser o título desse episódio. Ah não, que isso, meu Deus. Mas foda-se, também é um mimimi, assim, é de menos, sabe? O final é mais poético do que esse mimimi, entendeu? Assim, dele se sacrificar por um bem maior, que é aquele tudo que o Batman sempre foi, né? Sempre foi o cara que Gotham precisava, né? O cara que precisava salvar, que ia se sacrificar e tal. E, porra, uma cena que me corta o coração é o Michael Caine chorando no enterro dele, falando pra lápide dos pais dele. Caralho, aquilo ali foi foda, velho. Cara, velho, aquilo ali me corta o coração. Me perdoe, cara, né, velho? Isso. Ele fala assim, me perdoe, eu não consegui. É, cara, puta, aquilo ali foi demais. Cara, aquilo ali, naquela hora eu... Ah, sabe quando você dá aquela engasgada? É, não, você tá ligado, aquilo ali foi foda mesmo. Porra, muito demais. Sério que eu tava chorando há muito tempo. Você acreditou mesmo que o Batman morreu, Miotti? Acreditei, sério. Eu não leio quadrinhos, essas porra toda, então acreditei. Ainda mais porque falaram, muita gente falou que ele ia morrer. Já tinha ouvido falar aí, antes de ter o filme, né? Ó, o Batman morre. Eu falei, caralho, o bicho vai morrer mesmo. Cara, quando deu aquela explosão, eu duvidei, eu tava tranquilo no palito. Ih, cara, vai aparecer já, quer ver? Mas não deu outro. É, não, eu imaginei que ele pudesse ter morrido, porque aquele John Blake lá tava com muita cara de que ia assumir Batman, sacou? E aí eu falei, bom, beleza, pelo menos o Batman vai continuar. Pra mim, o Bruce Wayne pode morrer e não ser mais o Batman. Mas sempre vai ter que ter algum Batman. Por exemplo, John Blake iria assumir o manto, né, do morcego ali. Quando eu vi que ele se chamava Robin, eu falei, ah, beleza, maravilha. E eu passei o filme inteiro, não foi, Miotti? Eu falei também. Eu passei o filme inteiro falando pro Vivaco, esse é o Robin, Robin. Não tem o quarto filme, ele falou assim, não tem quarto filme. Não tem o quarto filme. Eu falei, que se foda, esse é o Robin. Ah, a mulher, você devia usar seu nome mais vezes, seu nome real mais vezes, Robin. Aí eu só virei pra cara do lado e falei, tá satisfeito? Porra, eu tô falando que o moleque é o Robin, caralho. Tem um jeitinho afeminado, gosta de beijar menininho. É o Robin, rapaz. Falando pra você. Ah, se lascar. Inclusive, quero fazer um parênteses. Nós estamos falando do Batman, do Christopher Nolan. Estou falando do primeiro Batman, mas eu preciso fazer esse parênteses. Por favor, Bruno, deixa eu te interromper um pouquinho. Não, pode interromper, depois eu corto na edição. Filha da puta. Ele fez o Patriota também. Ah, Patriota nem se menciona o Patriota aqui, Miotti. Não mencionou o Harry Potter, porra. Não, mas peraí, Patriota é sacanagem. Tomar no cu. Pior que eu tenho DVD. Olha aí. Sabia, velho. Detalhe, ele deu DVD na época que ele não tinha aparelho de DVD player. Ele tem uma das trilhas sonoras mais lindas que todo mundo esquece que é desse filme. Que inclusive eu vou botar agora. A gente vai tocar agora só um pedacinho pra vocês escutarem. Não, não vai não. Vai sim, vai sim. Não vai não. Vai sim, vai sim. Não vai, vai não. Sim. Eu tô mandando. Eu dou delete no programa. Se publica, eu deleto. Vai botar a televisão assim, bota aí agora. E a outra cena, na hora que ele compra o hotel, pô, aquilo ali é foda demais. Caralho, mas você gostou mesmo, na porra, né? Do hotel, velho. Não, pô, foda que é porque, pô, ele fala com as mulheres, a mulher fala com eles que tem uma porra de um laguinho ali, será que merda é aquela? Será que ele comeu aquelas mulheres? Não, não. Ainda foi que nem o que ele comeu igualzinho no Psicopata Americano. Putz! Foi igualzinho. Fazendo muque. Fazendo força com bíceps e filmando, né, cara? É. Putz, aquele do Psicopata Americano tá muito doido mesmo. Tá muito doido. Cara, Cara, ela parece que tá menstruada 24 horas por dia, velho. Ela parece que tá segurando um peido o tempo não, todo. Não, não, quem parece que Kate tá Holmes? Segurando um peido é a Kate Holmes. Ela parece que tá segurando um peido e 24 horas menstruada, velho. Ela... Por quê? Olha a cara dela de quem tá menstruada aí, velho. Olha pra cara dela. Ela tem os ombros encolhidos, velho. Ela parece que tá sempre segurando cocô, assim. Ai, caralho, vou cagar. É ombro encolhido, é bochecha de bulldog velho, como diria o seu Madruga. O... né? A olheira, puta merda, cara. Que mulher horrorosa, velho. Mas que família banho. Também, né? O irmão tá dando o cu no Brokeback Mountain. Ela é feia pra caralho. Que família, velho. Oi. Inclusive, o próprio Batman do Adam West, que nós falamos no início do programa, ele foi feito em cima desse tipo de piadinha. De que o Batman e o Robin ficavam, tipo, na caverna, e o Batman e o Robin ficavam trocando as marchas do Batmóvel, e no final o Batman falava que o Batmóvel não tinha marcha. Entendeu? Engata ré, não, Robin. Sacou. Vocês são engata pra ré, Robin. Engata ré, engata Robin. Ré. Engata ré, que isso? Você sabe que o Batmóvel não tem ré, você sabe que o Batmóvel também não tem marcha. Você sabe que eu tô falando, Robin. Não se faça de desentendido, menino prodígio. Então sempre foi esse menino prodígio. Por que que né, você velho? Acha que o Robin se chama menino prodígio, gente? Menino esse prodígio. Esse cara velho. Na cama é uma loucura. Mas enfim. Cara, vamos... outra coisa, se o Batman fosse brasileiro, o Robin, por esse ter esse nome de menino prodígio, com certeza ele se apresentaria no programa do Raul Gil. Falar aí do Raul Gil, velho. Isso. Cantando. Isso. Vamos apresentar Batman. Aí entra o tipo Robin rebolando assim, cantando Bat a música chan, do tanana, Batman. Aí, velho, para com essa música. Que pariu. Isso cara é ridículo. Vambora, vai. Vamos direito vai, essa porra agora. Vai lá, toca aí, vai. Vai lá. Então. Pode ser com charada, pode ser com Zaz, cara. O Zaz é um inimigo foda que é desconhecido. Você podia apresentar um outro universo pra um monte de gente. Você vai se concentrar a história no Batman, entendeu? Assim, você concentra uma coisa que não foi explorada em nenhum outro lugar, que é a parte do detetive do Batman. Ó, que legal, entendeu? Sim, sim. Ao mesmo tempo, você pode até ver se consegue introduzir a porra do Robin no meio, entendeu? Não sei. Caralho, velho, olha a frase que o cara me solta no final do programa, velho. Você viu isso agora, Miotti? Para essa porra agora, velho. Teria como continuar isso aqui. Como é que vai. Vamos ver se dá pra enfiar a porra do Robin no meio do negócio. Acabou, matou o Batman. Batman agora, se ele não morrer, morreu agora. Ah, o Batman gosta da porra do Robin. Caralho.